con el software pues tendrá que hacerlo. Lua 754, aguarde o companhia passar sua retaguarda, irá parqueando 10, após estar autorizado para receber estacionamento. Essa aeronave está passando através do 107, né? Afirmo. Boa, retaguarda autorizada, estava no caso, no 754. Cheque no equipamento. Ok, senhor. Alô, Salvador, boa tarde, 600, livrou. 160, da informação, ó. Juliette, 600. 62561, autorizada a chegada Mari, desse mantenha 050. 261, chegada Mari, 050. Salvador, boa tarde, é 6141. 6141, na chegada Bom, nível 160, tem informação lá. 6141, autorizado chegada Bonf, desse mantenha 4.000 pés, ajuste M13. Autorizado 4.000 pés, M13, 924, complete final ILS, chame a torre, 118.95. 118.95, gol no 924. O Golf Bravo Indy agora em contato no radar, passando 070 a 10 milhas sul de Salvador. Correto, Golf Bravo Indy. Ao estacionar, frequência livre. Boa tarde. 600, mantém a posição 11 Juliette. Mantém, 600. Para o táxi 754, a bordo 144, autonomia de 359, alternando primária Fortaleza. 754, está autorizado até através do portão 612, aguardando instruções. Estou através do 612, aguardando, vou no 754. Para o táxi 31193, o POB de 174, autonomia de 4 horas, Campinas, alternado 3193. Por 3193, está autorizado o táxi via táxi Índia. Ponto espera do 10, chame torre 1895, ajuste altímetro no 013. 013, ponto espera, chama a torre 1995, 3193, boa tarde. 1754, segue o Airbus da TAM, faixa central via parte 1 no táxi Índia. Ponto espera do 10, chame torre em 1185, ajuste altímetro no 013. Por gentileza, poderia confirmar pessoas a bordo? Termo 1, quanto pessoas a bordo? Grata, bom voo no 754. Obrigado. Bom voo no 600, fica atento ao Boeing da companhia taxiana. Após estar autorizado a ingressar a Juliette para a posição 09, parte 1. Após o voo Juliette 09, no 751 no 600. Olá Salvador, bom dia, boa tarde, eu sou 3216 para a cópia Fortaleza, ciência da formação Oscar. Dando para a cópia, 3216. Ligou-se para onde? Prossiga. fica pra onde, Delta? Afirmo. Está autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Vai decolar da 1-0 com a curva à esquerda, saída Momo, transição Fruti. Via Upper Zulu 19, após Bangu, após Alfa, Bravo, Uniforme, Charlie, Uniforme, após Conforme, Arroz. Controle Salvador, opere 120, decimal 8, transponder 5434. Fortaleza, decolando da 1-0, saída Momo, transição Fruti, via Upper Zulu 19 até Bangu, DCT Abucu e conforme Lima Zulu. Controle 1208, aciona 5434, tá? 3216. 3216, datão, contagiamento está correto, estão prontos para o feedback, acionamento. Chamaremos. 047. Boa tarde, 1717. Quatro, nas aulas 26, direita, Fox, sou aluno 21, decimal 9. Fox, 1219, 924. Três, 1193, o vento, 1-0-0 graus, 1-3, nós, livre decolagem, da 1-0. Iniciando, 3193. Autorizado táxi Alfa, reportando Juliette. Foi reportando antes da Juliette, no 924. Bom dia. O 924 está autorizado para seguir Juliette, posição 0841. Juliette, posição 0841, no 924, sim. Preciso 5240. Prezado chegada Mari, desça para o 050, voe Mari da presente. Mari da presente, autoridade 050, 5240. Obrigado, bom serviço, senhorita. Altan 3193. 3193, suba o 360 na saída da EL. 360 da EL. Opa, Romeu Golf, Bravo Índia, chame agora do centro Recife, frequência 1251. 1251, Golf, Bravo Índia. 1-0, vento 1-0 graus, 1-5-9. Livre de colégio, pistola 0, 1-7-5-4. Salvador, gol 1-8-0-6, feedback da minha posição 5. 8-0-6, posição 0-5. Fique atento ao banho da companhia que passará a retaguarda, posição autorizada, chamando pronto para o táxi. Posso passar a aeronave, companhia autorizada, gol 1-8-0-6. Oh, controle, é o TAN 3193? Possível. Seria possível o senhor coordenar a prova de bridge? Guarde a coordenação. Agradeço a sua colaboração. Bola 754, aos 30, transfere controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, bola 754, obrigado, até a volta. É, não entendi. Eu preciso de desvio à direita, uma milha do perfil da chegada, bom, seu Xanemé 141, faz. Autorizado desvio ao Xanemé 141. Controle Salvador, muito boa tarde, 754, passa 1900 no perfil PUCA. Boa tarde, contato sobre mantém nível 370 na saída PUCA, Jamos e Par. PUCA, Jamos e Par, sobe ao 370, 1754. Minha ONU disse mantendo hoje, meu autorizado final LS. Autorizado de tira 2000 e final LS 2500. Controle Salvador, muito bom dia, hoje é Xanemé 6320 com informação ao Xanemé. Xanemé 620, acima identificação, disse mantenha 6000, ajuste no 013 na chegada Mário. Salvador, TAN 3216 para puxa acionamento, portão 06. 3216 da TAN, está autorizado, chama para um táxi. Chamaremos para o táxi, 3216. No 41, seu vetor para sequenciamento, curva à direita para 235, desce mantém 3000, se houver falhas, voe para cima na marcação 120 para o final do procedimento. Direita para 235, desce para 3000, caso de falha, é com cima na marcação 120. 110 agora, 110 de cima. 110 de cima, o CNM é 141. 1806, solicitou táxi POB 175, alteração Salvador, autonomia 0150. Vale interceptar o localizador completo, final do procedimento, descendo para 2000. Queda para 1806, caso de parte, intercepta o localizador, completa ILS X-Ray, desce 2000, chanel 2145. Índia e Bravo, torre 1895. São Leutan 3805, ciente da Oscar, posição 4, autorização Guarulhos, no nível solicitado ao 360. Leutan 3805, eu tenho pré-autorizado 340, copia? Copia 34. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, vai decolar da 1-0, curva à direita, saída da El, transição Leda, após bridge. Ponte intercepta UP Zulu 16, Belo Horizonte, Trive e após conforme rota. Controle 120.8, transponder 5440. Estimativo, então estamos autorizados Guarulhos, nível 340, decolada 10 pela direita, da El, Leda, direto bridge. Intercepta UP Zulu 16, BHZ, direto bridge. Controle de saída 120.8, acana 5440. O 3805, o atendimento correto, chama pronto para o feedback, acionamento. Chama, da 3805. Duna. 3000 para o de Duna, o 5240. Sempre já vejo que eu saio do Área 250, poderia confirmar o vento? Não compreendi, poderia repetir? Poderia confirmar o vento para o 250? 1900 graus, 14 nós. Sente, grato, 250. 1895, existe no 013. Autorizado táxi de Apache, táxi Índia, ponto de espera no 0, chama 2895, no 013, no ajuste está 3295. Complexo na LS, chame torre 118, decimal 95, chanel 614. DLS, chama a torre 295, chanel 614. Salvador, boa tarde, o chanel 614, localizador, pistão 10. Gente, Xané 6141, no número 2 na aproximação, reporte no externo, trem baixado e travado, Guinegão no 013. 013, chamada baixada e travada, Xané 6141. A aproximação final, conta de pouso baixado e travado, Força 25L. Gente, Força 2561, livre pouso, puxando a 0, vento 090 graus, 15 nós. Livre pouso, Força 2561, no pistão no 0. Posso seu pano, número 2, cópia. O 5447 já está autorizado, solicita um pushback para mesmo. Gente, comandante, perdão, está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi. 1600 da Gol, está pronto, cópia? Pronto. Autorizado Natal, nível de voo 370, vai decolar da 10 com curva esquerda, saída fuga, transição de par. Controle opere 120.8 e o transponder 5442. 600, autorizado Natal, nível 370, decolando 0, curva esquerda, Pucas de Pá. Controle 1208, transponder 5442. 1600, o procedimento está correto, chama pronto, tu putback está na meta. Portará pronto, 1600. A informação da torre, o Força Aérea 2561 prossegue para o pátio de autoridade. Gente, Força Aérea 2561. Oceano 6141, passo perto, baixo pra baixo. Gente, agora você está livre, Oceano 6141. Autorizado, final é 35240. Arrebatado, estabilizado, 5240. Salvador, eu vou no 041, posição 11 no pushback, acionamento. 561, libera a próxima interseção. A direita e aguarde para ingressar na pista novamente. Seu solo foi de 40. Libera na próxima direita, aguarda para a interseção. Autorizado, vai chamar o 041. Isso, chamei a 641. Tio, que está livre. Aciente. Sim, Oceano 6141, pista livre, pouso autorizado, vento 1, 10 graus, 14 nós. Você pode pistar 10, Oceano 6141. Sou gol no 924, informação ótica, autorização Maceió. O 0256 tem condições de ingressar na Alfa, realizar o backtrack e manter a Delta novamente? Afirmativo, tem condições. Final do procedimento dele. 2000, Oceano 6320, está autorizado, reporte estabilizado. 924 para Maceió 350, é isso? Confirmo. Afirmo. Ok, está autorizado para Maceió, nível de voo 350 pela Antro Whisky 58. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5441, controle 120.8. Cortei. Autorizado 350, abriu o ISC 58, decola da 10, curva esquerda após Puca, Caju. 5441 é o transponder, controle 120.8, gol no 924. Correto, chame para o acionamento no 08, gol no 924. Camarada. Paulo Patrone do 2230, pátio 3, solicita pushback acionamento. Passaredo 2230, coordenando com a equipe de solo, após o táxi do trip a sua cauda, está autorizado, puxa para o táxi. Ok, após o trip autorizado, puxa, chama para o táxi, passaredo 2230. Chamão 2, 3283, boa tarde, autorizado para Aracaju, nível 190. Pela a rota direta, decola na cabeceira 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, o transponder é 5450 e o controle opera em 120.8. Cortejo. Correto, da 3283, chame para o push no portão 2. Paulo, trip 5447 para o táxi, 61 a bordo, 4 horas, alterna Palmas. 61, 4 horas e Palmas. Palmas é Serra Bravo, Papá Juliette, é isso, confirma? Afirmativo. Ok, trip 5447, livre táxi pelo pátio 3. E após parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera chama a torre 1895, tem um bom voo, uma boa tarde. Pátio 3, parte 1 no Indy, até o ponto de espera, chama a 1895. Boa tarde para vocês. Então, Oscar, boa tarde, para Morro de São Paulo, número 10, está autorizado pelo litoral sul. Decola da cabeceira 17, com curva direita para o corredor Axé. O transponder é o 0153, o controle em 120.8, contexto. Vai, ótimo, Romão Oscar, bom voo, até o regresso, altímetro 1013. Voo na 041 para o táxi, CAB de 162, autonomia de 3 horas e meia, alterna Recife. 162, 3h30 Recife, está livre o táxi, seguindo a aeronave da Trip, via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 1895 para decolar, a gente tem uma voa, uma boa tarde, o gol no 04. Segue o trip, Pátio 1, Índia, Alfa, 1895, ponto de espera 10, no 4. Para o feedback de treinamento, é o 3805, Finger 5. Então, 3805 é no Finger 5 ou no 4, confirma? No 4, perdão. Ok, Presidente, aguarde um instante, tem uma movimentação de aeronaves na sua retaguarda, pode ser autorizado seu táxi, ok? Aguarde um instante. Muito obrigado, senhor. Paulo Salvador, boa tarde, saneamento 641, táxi foi Alfa. 6141, boa tarde, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette, saneamento 641. Paulo, é o Força Aérea 2733, prossiga. Ele está acionado e prosseguir para o parque de autoridade. O senhor está aí na Taxi Delta, é isso? Acima que está aqui no Parque Militar, na direção na hotel, fica em parte da terminal. Chame na hotel, então, ok? O Força Aérea 2733, chame na Taxi Hotel. Hotel. Salvador, isso é 6141 na Alfa, para cima da Juliette. Ok, 6141. Aguarde um instante, ok? Para ingresso, sua posição será 01, aguarde um instante. Mantém na Alfa antes da Juliette, isso é 6141. Será 2561 na torre do ATR, passagem livre do táxi até o pátio de autoridades. Na passagem do ATR, livre do táxi até o pátio de autoridades, 2561, agradeço. Autorizado ingresso, posicionado, pronto, cabeceira 17, quilo, Romeu África. Perfeito. 5240, solo aos 46, libera direito e 121 decimal, 9 solo. 121 decimal, confirme. 90, 121 decimal, 90. 1219, libera na direita, 5240, obrigado. 01. Ingresso a Juliette, posição 01, acionar em 141. Alô, Salvador, 35240, livrou na sua escuta. 5240, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa aguardando antes da Juliette, 5240. Para o táxi, passarei 22230, 51 a bordo, 4 horas de autonomia, terminando em Salvador. 514 horas em Salvador, livre o táxi até a saída do pátio 3, chama para ingresso no pátio principal. Puxa na 6320, chame torre 118195, completando o final do procedimento. 295, obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, o Chanel 6320, estabilizado final. Boa tarde, Chanel 6320, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 100 graus, 15 nós. Agora pista livre, o Chanel 6320. 32, número autorizado a decolar, vento 100 graus, 15 nós. Eu decolar, 32 também. E o Romeu Oscar, a linha decola sem parada, vento 100 com 15. Separa a subida da El, após direto Leda e Bride, aguarde o instante para a cota. Da El, Leda e Bride, aguardando o instante para a cota. Passagem do 2733, tem aeronave na... Não, após a mesma será autorizado seu táxi. Oi, eu 35447, ponto de espera da 190, pronto. Informa que não tem condições de atingir o 710, 15 minutos. Desde o passarido vai ser autorizado. Posso fazer a questão de sobra aqui, não? Autorizado, pistão 90. Autorizado, Chanel 6320. 35447, poderia repetir a informação? Não compreendi. Não, no ponto de espera, pronto. Informa que não tem condições de atingir o 110 a 15 megas. Ah, ok, gente, então deverá seguir a aguardar as instruções do controle e seguir a instrução da carta. Seu contenedor, leve o seu táxi e vai chamar para o ingresso no principal. Ok, está autorizado já o seu ingresso principal após Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Quando pronto a torre 1895. Quilo Romeu Oscar, decolou 49, controle, boa. Obrigado. O seu push no portão 4, chame para o táxi. O altímetro no 0, 13. Imagina, após o passarinho do Tadinho, 0, 6, 6, 6. Posso falar que tem 3206. Boa tarde, Kilômetro Oscar, boa tarde. Gol 697, essa identificação, desça e mantém a altitude de 4.000, ajuste 1.0 no 3, aguarde a LS X-Ray. Controle aqui, Romeu Oscar, boa tarde. Quilo Romeu Oscar, prossiga em regra de voo visuais, corredor, axé, mil pés, já pode farol da barra. Autoriza 2.500, direto. Fogo 1-3-3-3, na escuta para cópia. Escuta na 3-3-3. 1-3-3-3, autorizado para São Paulo Congonhas, nível de voo 360, pela Apro Zulu 1-6 até Belo Horizonte, após direto Trive, após em coordenação com o centro. Decola na cabeceira 1-0, com curva à direita, inicialmente na subida da EL, até a posição Leda com todas as restrições previstas, e após voo direto Bridge. Transponder ao 5457, o controle 120.8, cotejo. 3360, autorizado São Paulo, Congonhas, decola da 1-0, direita ponta, da EL, Leda, Brice, com restrições. Transponder 5457, controle 208, a rota é a Perzulu, Bridge, Perzulu no meio, a BHZ, Trivi, vou no 333. Correto, no 333, chama para o push no portão 10. Zero, falou 5-1, chama no 2-1 nesse morado. 2-1, obrigado. Boa noite, 06, chame Recife agora. Frequência 126.85. 2685, boa noite, 06, obrigado. Solo, boa tarde, acionamento 6320. 5447, autorizado decolar, vento 100 graus e nas sincronias. Decolagem 547. Posição antes da Juliette, para o instante. Alfa, mantém posição da Juliette, 6320. A tonaria mantém, posição no zero. Nem mantenho na 04. O 00 está pronto para o DAC com 185 a bordo. A nossa alternativa é Maceió, 2 horas e meia. 2h30 e Maceió, qual é o PLB? 185. 115, é isso? Confirme, está livre o táxi via Pátio 1 Índia Alfa, seguindo o TAN no setor norte. Quando pronto, a torre em 1895, quem negar 1013 tem uma boa tarde. Pátio 1 Índia Alfa. 1895, confirmando o PLB é 185.185. Perdão, 185. Obrigado. TAN 3283, aguarde um instante, tem duas aeronaves para se movimentar a sua cauda, só um instante para o táxi. Próximo da Juliette, 6320. 6320, observe o Gol taxiando no pátio, assim que ele tiver liberado a Juliette, ingresse via Juliette para o portão 62. Somente devido a tráfego no setor nordeste na chegada. Ciente, vai manter 3.000 ou 5.447. É 3 horas, é isso? Calibre o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre em 1895. Então, boa tarde, o TAM 3805, agradeço pela espera. 1895, apenas corrigindo a autonomia 4 horas. 4 horas, ok. O TAM 3283, primeira nave da companhia taxiando agora a sua cauda, após haverá um bang da Gol. Assim que o bang da Gol liberar, coordene com a equipe de solo, está livre o push, chame para o táxi. Autoriza pelo menos 4 mil pro trip 5447 para sair da camada de nuvens aqui, senhor? Qual pro ideal para desvio, trip 5447? É subir, senhor. Não, seria qual pro ideal para desvio? Nenhuma, qualquer uma aqui está com formação. Vitor, estabiliza aí na proa direita até a proa 3450, subindo para o 200. Se houver falhas, após cruzar o nível 080, vou ir direto ao cockpit. Subindo para 200, o trip 5447. Se houver falhas, após 80, cockpit. Após 80, cockpit. TAM 3216, chame Recife agora, frequência 126, decimal 85. 685. Valeu. Considera a instrução anterior de manter proa até o 040, curve à esquerda assim que possível de acordo com a carta e chame o controle de voo. Obrigado, bom dia. Passaria do 2230 autorizado decolar, vento 120 graus, 15 graus. Decolagem passadeira. Pede chamada para o táxi 13, voo no 924. Direto Barreiras. Direto Barreiras, 5447. Controle, boa tarde, gol 9041. 9041, contato, tudo mantém nível 370. 370, 9041. É possível pular de Cogibo pro 9041? Afirmativo, voando direto Cogibo. A 04, 4. Controle de Salvador, boa tarde, azul 4196. Azul 4196, aciona identificação. Desse mantém inicialmente ao escudo de 4 mil na chegada à Mária, guarde LS X-Ray, ajuste 1013. 4 mil, ajuste 1013 na Mária, 4196. 230, decolou azul 900, chama controle. 9081. 208, obrigado, até daqui a pouco. Passaredo 2230. Passaredo 2230, contato na saída Arbo, Elefa, nível 180. Autorizado, livre da restrição, sem dizendo, e solicita 160 como final, senhor. A gente mantém a restrição, porém, suba após a restrição, nível 160. Passaredo 2230. 30. 9241 5 POB 2 horas e 15 Salvador. Tá autorizado o táxi contornando o pátio 1, Índia e Alfa. Vai seguir o tanque da puxada no setor norte e no pós-vio espera chamar a torre em 1895. Temos voo, uma boa tarde, voo no 924. Pátio 1, Índia Alfa, ponte espera chamar a 18095, seguindo o tanque. Voo no 924, bom trabalho. 00, pronto, vou te dar. Bruno 00 ali, mantém a pista no zero. É, mantém no zero, 600. Passaria 2230, vou direto Elefa, subindo para 160. Vai Elefa, 160, muito obrigado, passaria. Torre 118, decimal 95. 1895, grato. 250, Recife 142. Está livre o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre em 1895. Tenha um bom voo, uma boa tarde, TAM 3283, agradeço pela espera. Nada, TAM 3283, pode esperar 1895. Uma boa tarde, boa tarde. Boa tarde, acende a identificação, reporte para a descida na chegada à área, aguarde o LSX-Ray. Identificou para descer no momento, Trip. Esse mantém a 5 mil. Ok, 5 mil, não usaria dona? Mantém inicialmente o perfil, devido a tráfego para sua frente, já no perfil da chegada. Prossiga. Trip 5626, acione a identificação na chegada ponta, aguarde a LSX Ray, ajuste no 013. B97, pista no 0 livre, tudo autorizado. Autorizado, pouso na 10, gol no 697. Gol no 600, vinculou 04, chame no 20, desse 98, novo. 208, 600, até daqui a pouco. 1-2-6-5-5. Boa tarde. Controle, boa tarde, vou no 600. No 600, contato, sub e mantém nível 370 na Puca Jamas e Par. Puca Jamas e Par, vou no 600. Salvador, acionando a 305, informação África. Salvador, a outra, né? Para o controle, prossiga. Oceanair 6315. Oceanair 6315, acionando a identificação, desça e mantenha a altitude de 5 mil na chegada à mão, guarde a LSX-Ray. 4116, desse mantendo hoje, não autorizado, final LS. Autorizado, final LS, descendo para 2000, peço no 4116. Trip 5447, controle. Sub mantém inicialmente o nível 130, 130. 130, 447. Oxalé 6315, desse mantenha o nível 150 inicialmente. 5626. Para descida, 5626. Esse mantém a altitude de 6000. Ele mantém a altitude de 6000. E Matheus, esse mantém a 6000. Turo 697, boa tarde, taxina Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa Juliette, por 5, gol 1697. Alô, gol no 333, puxa encaramento no 10. Autorizado, gol no 333, chame para o táxi, o altímetro no 013. No 013, autorizado, chamará para o táxi, no 333. Pelo Romeu Alfa. Trip 5595, desça para 2000 pés, reposta autorizada na LS. 2000, direto dona? Direto do ITAP, 5595. Ei, direto do ITAP. Trip 5626, 4000 pés, ajuste 1013. Agora 4000, com 1013, Trip 5626. Trip 5447, controle Salvador. Prossiga. Curve à direita, proa 340. Direita 340, 3447. Nessa proa, suba até o 200. E quando possível, a gente manda direto as barreiras. Confirme o trip. Suba e mantenha 200, trip 5447. Quando possível, iremos direcionado direto barreira. Subindo para o 200, trip 5447. Oitinho no controle, 1208, morro. 208, né? 3203, quanto se pode dar? Oxalé 6315, prossiga a 4000 pés, o ajuste no 013. Oxalé 6315, 4000 pés, né? 315, ajuste no 013. 4000 com ajuste padrão, né? 315. Estimativo, 1013. Controle, tá 3283, decolou na escuta. 190, 3283, vigilância. 190, vigilância, tá 3283. O 5447 vai passar lateralmente ao tráfego à sua esquerda, 5 milhas, passando 140 para 4 mil pés na chegada à mão. É 315 vai passar à sua esquerda no tráfego a 5 milhas, passando 130 em subida para 200, alfa dando 72. A 3805 Recife, 125.1. 251, boa. 4116, torre 1895. 1895, boa. 5595, 2000, reporte estabilizado. Montanete estabilizado, 2000, 3595. Subiu o tráfego visualmente, 5447. Estimativo, o tráfego está passando 135, 135, assim que possível a gente libera para direto barreira. Controle, o passarelo 2230 solicita a voa conquista da presente. Direto conquista 2230. Muito obrigado. Trip, direto barreiras. Então, pouso autorizado agora, 100 graus no 39, 49. Pouso autorizado para o 4116. 600 Recife em 12685. 2685 no 600, bom trabalho. Aumente. 3805 Recife 1251. Chamar 1208, boa tarde. Olhe, Salvador, boa tarde, gol no 924, cruza 2000 na saída Puca. Gol no 924, se mantenha 350, saída Puca. 350, saída Puca, assim que possível para o Edmarcel. Copiado. A 3283, Recife, em 125, decimal 45. 2545, da 3283. Trip 5447, chame Recife em 128.8. 1228, passaredo 2230, Recife em 128.8. 288, obrigado, até a volta. É. Aproveito, por gentileza, por 4 anos no meio. Uma centena, 1 no 5, nós. Uma centena, 1 no 5, grato. TP 5626, redução para 2109. 2109, TP 5486, é para Lençóis. Nível de voo que eu tenho aqui aprovado é o 200, copia? Copia. Ok, TP 5486, está autorizado para Lençóis. Nível de voo 200, a rota direto. Decola da cabeceira 10. Com curva à esquerda, subida Momo, transição VATAP. Transponder é o 5455 e controle em 120.8. Conteja. Cruzado de Lençóis, movimento direto, pista 10, curva à esquerda, Momo, VATAP, transponder 5455 e o controle em 120.8. Correto, trip 5486, chame pronto para o acionamento no pátio 3. Chamaremos, obrigado, Zé. Paulo Salvador, muito boa tarde, Azul 41 no meia, livrou. Boa tarde, Azul 41 no meia, táxi na Alfa, chame antes da Juliette. Táxi Alfa, chama antes da Juliette, 41 no meia. 4 negativo, Maceió, irá manter a saída. Manter a nossa saída, então, gol 924, obrigado. Salvador, Gono 333, para o táxi, Gono 56 a bordo, 3 horas e 40, Galeão. Gono 56, 3 e 40 e Galeão, está livre o táxi, via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, chame a torre 1895, pelo altímetro B12, tenha uma boa tarde. Pátio, Índia e Alfa, o Gono 333, chamará lá a torre, muito obrigado. Gono 395, né? É, 1895, 118.95. Obrigado, boa tarde, bom trabalho. TV 5626 para o sequenciamento, direita 230, limitado pelo magnético 01 de Simbra. Direita 230, 01 de Simbra, reduz a velocidade, então. Se você reduzir a velocidade, menor será o vetor, TV 5626. Ok, 180 mais, então. Ótimo. Qual que é o limite mesmo? 6315 da Oxané, 2000 pés, reposta brisada. Reportaram, Oxané. O 5626 pro 230, limitado pela magnética. Também pode ser o localizador. 5626. Ah, outra central, 934, chame o Centro Recife, em 12685. 12685, gol 924. Operador, boa tarde, Mono 333, posso considerar pronto? Área 1-3, ali mantém, pistola 0. Mantém 1-0, Mono 333. Trip 5595, solo 1-7, chamando 2-1, na sala 9, lembrar. 2-1-9, eu lembrava, Felipe. Do 3, autorizado alinhar e decolar, pista na 0, vento 100 graus, 1 3 9. Decola agora, 3, 3, 3, pista na 0. 5595, tá livre o táxi via Alfa e Juliette para o portão, perdão, Alfa e Juliette após a esquerda para o 43, atento ao balizador no pátio. Estabilizado, 63 é 215, torre 1895. 295, obrigado, até mais. 5626, apenas para informação, o tráfego que o precede na aproximação é Airbus 320, agora com 170 de grau. Ground speed, ok, nós estamos também com 170 nós. Ah, ótimo, 5626, reporte estabilizado. Fortaleza, boa tarde, CNM 3. CNM 3, 15. CNM 3, 15, vento 100 graus, 149, pouso autorizado, pista D. Apelido, pouso na 10. É para o 05.